Rota 66. Uma brincadeira que alguém contou uma vez, que o sujeito era louco, né? Ele vinha correndo, batia a cabeça na parede. Várias vezes batia a cabeça na parede. E alguém então disse: escuta, mas por que você faz isso? Quando você bate a cabeça não dói? Se você está de cabeça inchada ou é daqueles que não tem nada entre as orelhas, esse é o programa certo para quem gosta de ter a cabeça no lugar. Rota 66. Estamos na série Romanos e hoje vamos destacar o capítulo 5 desse livro do Novo Testamento. E o professor Luiz Saião vai trazer um papo cabeça. Viver é para Cristo e não para Adão. Se houve alguém na história que tinha tudo e perdeu, foi Adão. Ele perdeu a cabeça e desobedeceu a Deus. Não seja um cabeça dura. O que você vai ouvir agora não é brincadeira, não. Aqui é Beltrão e a partir de agora fico com você para juntos entendermos essa lição. Lendo o capítulo 5, vamos descobrir que no início Paulo começa a mostrar os resultados, as decorrências do que acontece quando recebemos a justificação pela fé através de Cristo. O texto na NVI nos diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que acontece quando nós recebemos Cristo? A ideia do primeiro versículo é que nós fomos justificados. Do jeito que lemos o texto no grego, uma ideia clara que recebemos a justificação de uma vez por todas. E agora nós temos aqui o texto que nos diz que temos paz com Deus. O que significa isso? Paz aqui não é mero sentimento. Não é que o nosso coração agora está um pouco mais calmo, estamos um pouquinho mais tranquilos. A ideia de muitas pessoas é de sentir paz, apenas felicidade e satisfação pessoal. Claro que alguém que recebe a Cristo tem isso, mas a ideia é que a nossa relação de inimizade, de conflito com Deus, é anulada quando somos justificados pela fé em Cristo. Nós estamos firmes nesta graça a qual chegamos. E o texto diz que, apesar desta justificação, apesar desta paz, nós temos dificuldades na nossa vida. Por quê? Porque as pessoas imaginam que porque nós recebemos a Cristo. Muita gente pensa que temos agora paz com Deus, que a nossa vida não terá mais dificuldades, problemas e qualquer outro tipo de luta. Paulo diz: não, não. Deus que nos justifica em Cristo certamente vai nos abençoar por meio de experiências difíceis. Então veja só, nós também nos gloriamos nas tribulações. Deus é que permite que passemos por momentos difíceis, por tribulações, porque isso produz perseverança, aquela capacidade de continuidade. Quando recebemos a Cristo em nossa vida, somos justificados, nós iniciamos uma nova carreira que precisa de perseverança. Qual é a maneira que essa perseverança se estabelece? É por meio das lutas e dificuldades e das tribulações. A perseverança produz um caráter aprovado, produz uma experiência de vida espiritual que nos dá uma condição de estar aprovado perante Deus. e esse caráter aprovado produz esperança. Portanto, há um crescimento aqui. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está em nossos corações por meio do Espírito Santo. E Paulo, então, vai fechar essa primeira parte do capítulo 5 dizendo das coisas boas que recebemos quando Cristo passa a fazer parte de nossa vida. Nós temos a paz com Deus, acabou a inimizade, nós recebemos a justificação, versículo 9 nos diz, por meio do seu sangue nós somos declarados justos pela justiça de Cristo, nós somos salvos da ira, o final do versículo 9 diz isso, recebemos pacificação, justificação, salvação. Deus não nos condenará porque fomos perdoados e recebemos também a reconciliação, semelhante à pacificação. Nós temos paz na vida porque fomos reconciliados. Agora estamos do mesmo lado que Deus está. Nós temos agora uma situação de amizade da parte de Deus, porque não estamos mais lutando contra Ele, pois fomos reconciliados com Deus. Isso nos leva no texto que segue essa primeira parte de Romanos à grande explicação do que realmente aconteceu. Muitas pessoas ainda entendem que a vida é uma vida que está parada lá atrás. Como se diz, ele está paradão. Por que ele está paradão? Porque ele ainda está lendo apenas o Antigo Testamento e conhece apenas a história de Adão. Então não fique paradão, porque Cristo é a salvação. O texto vai nos dizer com bastante clareza a comparação, nos mostrará comparação entre Cristo e Adão. E o que o texto bíblico nos mostra aqui? Que assim como o pecado entrou no mundo por um homem só, e por ele a morte, também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Então a morte reinou, diz o texto da NVI no versículo 14, desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não haviam cometido o pecado semelhante à transgressão de Adão. Todos estavam debaixo do pecado. E agora, mostrando o que acontece em Cristo, Cristo é considerado um novo Adão. Não que Cristo fosse apenas um ser humano. Não apenas que Cristo fosse uma pessoa como Adão, que viveu um estado de inocência e de pureza e depois se tornou como os demais homens. Não, Cristo é o Deus homem encarnado, mas em certo sentido, assim como a morte e o pecado entraram na vida da humanidade por meio de Adão, a vida, a salvação e o perdão de Deus entrou na história humana por meio de Cristo. No entanto, há grandes diferenças entre os dois, o Adão antigo e o novo Adão, que é Cristo. Diz o texto da Nova Versão Internacional, a partir do versículo 15, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, que foi Adão, claro. Mas a graça de Deus, isso é a dádiva pela graça de um só Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Ou seja, os dividendos, os resultados de Cristo são muito superiores aos problemas que são decorrentes da transgressão de Adão. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, não só Jesus trouxe a possibilidade da anulação de tudo aquilo que é decorrente do pecado de Adão, mas a obra de Cristo traz uma dádiva ainda muito superior. Por isso o texto prossegue dizendo, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Todos pecaram em Adão, todos têm chance de salvação em Cristo. E aí, então, o capítulo 5 de Romanos vai ser encerrado dizendo o seguinte: a lei foi introduzida, não para salvar, não para que fosse base de justiça própria, para que a transgressão fosse ressaltada. A lei é como a lanterna que ilumina e mostra onde está a sujeira, onde está o erro. A lei levanta o tapete e descobre tudo que está lá embaixo. E o texto bíblico da NVI prossegue dizendo: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meu querido ouvinte, nós temos vida em Cristo. A nossa vida está no Senhor Jesus. Não fique aí paradão. Mexa-se. Receba a vida em Cristo, porque o que aconteceu em Adão, aquilo que foi real para Adão, não é mais realidade para quem está em Cristo, para aquele que vive para Cristo, porque recebeu vida eterna que vem daquele que é o Senhor e o Salvador. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, então, você que está acompanhando esta aula, já tem as suas perguntas formadas. E eu já começo com uma que deve ser a sua também. Saião, se foi Adão que pecou, se foi Adão que lá no começo pisou na bola, que tenho eu a ver com isso? Por que tanta ligação com a história de Adão? O pecado é dele? Ele que se vire. Pois é, Alberto, essa pergunta ela é natural, né? Alguém vai pensar: olha, não tenho nada a ver com isso. E como é que a gente vai entender essa situação? O problema está na compreensão de que mundo é esse que a gente vive. Uma boa parte das pessoas tem a ilusão que a gente pode viver no mundo de maneira individual, mas não tem jeito, né? Você faz parte de um contexto que envolve toda uma realidade. Então, como todo mundo é descendente do primeiro casal, como todo mundo tem herança em Adão, isso significa que aquilo Adão representa, né? Até alguns dizem federativamente aqui a raça humana, o erro de Adão automaticamente atinge a todos nós. Igual, por exemplo, não tenho como determinar a minha altura, determinar se eu vou ter muita ou pouca barba, qual vai ser a cor do meu cabelo, isso tem que vir dos meus pais. Se os meus pais, por exemplo, cometem erros na sua vida, isso necessariamente vai atingir a mim, né? Uma pessoa, por exemplo, que pegou sífilis, ou uma mulher que fumou e bebeu na gravidez, não tem jeito. É a realidade, né? Foi isso que a ecologia descobriu, né? O que eu faço na minha casa acaba interferindo em todo meio ambiente. O desodorante que eu uso interfere na camada de ozônio. Então não dá para pensar num universo individualista separado. Aquilo que é feito atinge os outros. Como Adão é o nosso antepassado, o pecado de Adão interfere na nossa vida. Mas isso não nos coloca numa posição de desculpa, porque eu não sou pecador apenas porque eu tenho uma herança pecaminosa, eu sou pecador por natureza, mas eu também decido individualmente cometer os pecados específicos que eu faço. Então, quando eu faço isso, eu estou asseverando mais uma vez: olha, Adão, estou concordando com você, estou junto nessa parada, o que é aí essa situação de pecado por natureza e pecado por ação, né? Por envolvimento, por decisão própria da pessoa. É então, um efeito cascata? Sim, é um efeito cascata e que nos coloca nessa situação. Não adianta ficar reclamando, precisamos correr na direção de uma solução. E aí o texto aqui de Romanos 5 diz assim, já que todos pecaram em Adão, em Cristo agora, então todos serão salvos em Cristo, já que Deus em Cristo anula o pecado, esses efeitos, e eu estou agora em Cristo, então quer dizer, beleza, né? Estou liberado dessa, já que Cristo agora está limpando a minha barra, né? Veja, aí temos que entender direitinho. Cristo veio e ele abriu de novo a entrada para a presença de Deus, para o céu. Ele, vamos dizer, reverteu a situação que havia sido deixada por Adão. Mas isso não quer dizer que a salvação dos seres humanos ela é automática. Cristo, ele trouxe salvação disponível para todo mundo. Hoje, a situação perante Deus está em aberto. Juridicamente, a salvação está disponibilizada para todos. Mas isso não quer dizer que individualmente as pessoas vão recebê-la automaticamente. Isso só pode ser feito por meio da fé em Cristo. Somente quem crê será salvo. Então, mesmo que Cristo tenha anulado, vamos dizer assim, aquilo que começou em Adão, né, o pecado, Cristo venceu o pecado e trouxe salvação e vida eterna e justificação, ela não é justificada, ela não é dada, né, automaticamente para todo mundo. Vamos assim colocar numa linguagem bem simples para o pessoal entender. Está lá no site, mas você precisa fazer o download. Está lá pronto, mas você precisa ir lá receber. O dinheiro foi colocado no banco, mas você tem que sacar. Se você não acreditar que o dinheiro está lá, não tem jeito. Então você tem que se apropriar dessa salvação pela graça e pela fé. Tá certo. Durante a aula você falou sobre a paz com Deus. Romanos aqui, capítulo 5, logo no começo. Temos paz com Deus ou tenhamos paz com Deus? Dá para definir que situação vai ser essa paz? Senão vamos ter uma guerra aqui, né? Pois é. A questão é que algumas traduções mais antigas, e quando a gente lê, diz lá, né? Justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Alberto, o que a gente vai descobrir aqui é um problema que os nossos ouvintes vão precisar saber que existe. É que nós temos no grego uma diferença bem mínima, é como se fosse um O e um O entre a palavra temos e tenhamos. E o que acontece? Esses manuscritos bíblicos antigos eram copiados. E muitas vezes eram ditados. E aí, quando alguém falou um O, a pessoa entendeu um O. Então tem uma parte dos manuscritos antigos que está escrito tenhamos. E mais ou menos assim, metade tem temos, metade tem tenhamos. E como é que a gente sabe qual é a forma certa? A forma certa a gente descobre quando a gente lê o argumento. Paulo está dizendo lá que agora que nós acabamos de receber a sua justificação, o qual é o que tem sentido? É vamos procurar ter paz ou é nós já temos a paz com Deus? É claro que o sentido é nós temos. Por isso que a maioria das versões, corretamente, incluindo a nova versão internacional, tem a opção correta, temos paz com Deus. É importante a gente falar isso porque os ouvintes vão saber que temos dificuldades na Bíblia. Mas existem parâmetros muito seguros para resolver essas dificuldades e nos dar, assim, uma segurança de que estamos entendendo o texto bíblico adequada e corretamente. Senão daqui a pouco vai sair todo mundo dizendo aí, tá vendo? Olha, acho que ditado errado aqui, né? Mas não é bem isso. Para terminar, eu tenho uma última pergunta que está lá no verso 20. Parece que eu posso pecar à vontade, que a graça vai transbordar na minha vida. Então tem gente que pensa assim, bom, quanto mais eu pecar, né, mais eu vou receber essa graça. Aí abre um precedente, né? Ô, Alberto, peraí, meu. Aí já está complicado, né? Eu sei, já ouvi falar disso, mas puxa vida. Logo, até no Rota 66, olha, a grande verdade é que isso é malandragem. É a velha e conhecida malandragem que já existia no tempo da Bíblia. Né? O jeitinho não é brasileiro, o jeitinho é internacional. Que é quer o cara dizer ser velhaco, né? É, isso aí, né? Não pode. A ideia é o seguinte, bom, já que Deus perdoa, já que Deus está feliz em perdoar, vamos aprontar bastante que ele perdoa mais. Deus vai ser um cara muito legal, vai ficar feliz da vida se a gente cometer bastante pecado para que ele possa nos dar bastante graça. Esse raciocínio é um raciocínio falso, um raciocínio malandro, um raciocínio muito mal intencionado. Né? Porque, é claro, se você sarou de uma doença, se você saiu de uma situação de quase morte, e agora você vai querer, né, ficar doente de novo para sentir como é que você sai da doença, é loucura. Né? É igual uma brincadeira que alguém contou uma vez, que o sujeito era louco, né? Ele vinha correndo, batia a cabeça na parede, várias vezes batia a cabeça na parede. E alguém então disse, escuta, mas por que você faz isso? Quando você bate a cabeça não dói? Aí ele respondeu, doer dói, mas quando passa a dor dá um alívio tão gostoso, né? Então isso é um absurdo total, uma loucura. Como é que, se eu sei que o pecado é mal, que destrói, que desgraça, que acaba, como é que eu vou querer voltar a praticar o pecado só para ser perdoado? Então isso é má intenção de alguém que não recebeu a cura mesmo. Não foi realmente alcançado por Deus. Uma pessoa que vivia na doença não vai querer voltar para o hospital só porque o remédio tem gosto de groselha ou porque é gostoso. Então, quem pensa assim não conheceu o Evangelho de Cristo, está completamente equivocado. Isso é um raciocínio com más intenções. Muito obrigado, Sayão. Valeu pela explicação. E você aí, continue na sintonia. Vem a aplicação para você. Hoje estudamos capítulo 5 do livro de Romanos aqui no Rota 66. Falamos que viver é para Cristo e não para Adão. A nova vida em Cristo é muito superior aos prejuízos do pecado de Adão. E o que vamos descobrir, meu querido ouvinte, sobre esse texto é que as bênçãos de Deus transbordam, excedem a nossa expectativa. A necessidade do homem era uma necessidade de salvação. E o que vemos aqui em Cristo, que Deus não só, por meio de Cristo, anula os efeitos do pecado de Adão, que nos condena e agora nos traz salvação, mas nós agora temos paz com Deus, paz que atinge a nossa vida, que vem de uma relação de amizade agora com Deus, de fim de guerra. Nós temos justificação, Deus em Cristo nos declara justos. Nós temos a salvação da condenação que vem aí da ira de Deus. Nós temos a reconciliação, voltamos a estar reconciliados com Deus por meio de Cristo, ou seja, os benefícios são extraordinários. Então, nós vamos descobrir que não recebemos apenas uma bênção em Cristo. É como se você tivesse recebido um apartamento e descobrisse que com ele vem também uma piscina, vem um carro, vem muito mais do que você poderia esperar em Cristo. A bênção é tão grande que ela excede, transborda, vai muito além do que nós poderíamos esperar. E aí, você já abriu seu coração para receber essa fartura de bênçãos da parte de Deus? Que Deus abençoe a sua vida. É, por hoje chega. Rota 66 volta nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia com mais um estudo em Romanos. Essa foi mais uma produção Transmundial.